falo, guarde, não esqueço. Hip hop é tá pelos ouvidos e sobe para a cabeça. Estamos aqui falando sobre o que seria do Gabriel e do Leandro. Sem o rap hoje em dia, o que seria de nossas vidas? Sem o hip hop, seríamos cantores ou simplesmente ouvintes de música pop? Seria menos difícil virar ouvinte do que cantor. Porque eu não canto bem, não sou cantor, sou compositor. Um ser humano que se expressa com pressa, chamado pensador. Mas há alguns anos não sabia que estaria onde estou. Não conhecia o dia a dia em que eu me envolvi. E hoje estou aqui agradecendo por isso existir. Sei que nada acontece por acaso na vida. E foi por isso que eu conheci essa cultura tão pouco difundida. H-I-P-H-O parecia magia. Eu percebia que mergulhava num poço vivo de sabedoria. Mergulhei fundo, entrei de cabeça, entrei com a vida. E agora a cabeça está constantemente ativa e sempre erguida. Graças àquele momento do meu descobrimento, dessa linguagem, dessa arte, dessa cultura, desse movimento, do qual estou dentro e que está dentro de mim. Confesso que estou envolvido até os ossos, não posso sair. Sou viciado, apaixonado, dependente, num vício diferente, completamente consciente, que alimenta minha mente, me leva em frente a cada dia. Eu me pergunto, se eu não tivesse nisso, onde eu estaria? Aprendendo e ensinando, tudo isso é minha vida. Eu me pergunto a cada dia se eu não estou. eu estaria.